Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma. Morri mais um pra minha calma. Vários olhares querendo um pedacinho de mim. Eu só tô na pista pra torrar o meu fininho. Eu uso óculos e fãs que você bateria palma. Ei, bom, toma, copo, mulher, bolsinho. E vários polícia aprenderam meu mano na jaula. Ei, bom, vários bandidos no camarim. Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma. Morri mais um pra minha calma. Vários olhares querendo um pedacinho de mim. Eu só tô na pista pra torrar o meu fininho. Eu uso óculos e fãs que você bateria palma. Ei, bom, toma, copo, mulher, bolsinho. E vários polícia aprenderam meu mano na jaula. Ei, bom, vários bandidos no camarim. Ei.